tua voz acalma o mar, tudo se move ao teu falar. A tua voz a me chamar, me ressuscita, me faz sonhar. Santo é o Senhor e a sua glória enche esse lugar. Tua voz acalma o mar, tudo se move ao teu falar. A tua voz a me chamar, me ressuscita, me faz sonhar. Sua glória enche esse lugar. Tu és santo, tu és santo. Santo é o Senhor. Sim, Senhor. E a sua glória enche esse lugar. A sua glória enche esse lugar, Senhor. Tu és santo. E a sua glória.